mais um voo 714. 714, gente, 120 graus, 62, né? No 714 eu chequei com o Recife, o aeroporto de Recife está funcionando normalmente. Tá, sim, estamos pegando essa como alternada Recife para o gol no 714. Senhor decolou 53, chama o controle, 120, décimo 8, bom voo. 1208, grato, bom dia, no 714. Gol 714, bom dia, contato radar na decolagem. Fui para o nível 230 na saída PUC, após jamo direto a Aracaju. Sente, 230 direto na PUC, após jamo direto a Aracaju. Gol 1714. Estamos na posição 13 do pátio 1, pedindo autorização para o rebote para a posição 3 do pátio 1. Está onde agora? Na remota do pátio 1, posição 13. Mike Zulu vai ser autorizado a iniciar. Ok, estamos iniciando. Mais um Papai Romeu Charlie X-Ray, controle Salvador, aciona identificação, ajuste navegação para ingresso para o corredor enterrado, altimetro em Salvador 1096, chame pronto para descida. Charlie X-Ray, só confirmando o transporte interno. Centro 4, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 2685, alterna 12845, voo 1714. Desça para o 1500 pés, altimetro 1096. Autorizado. Joel, tá? Mike Zulu X-Ray, Fox Echo, reporte para a posição 03. Muito obrigado, eu vou atirar. X-Ray, change, bom dia. Salvador, muito bom dia. É o 33520, autorização para Aracaju. 3520, ciente da DIS. Firmo. Ciente, aguarda a coordenação cópia Aracaju. Tá ideia pouca? Afirmo. Obrigado. Tango Romeu Charlie X, reporte visual da pista. Reportará visual. Cidade Aracaju, nível 190. Decola 10, colou esquerda. Saída Puca e Jamo, apoio direto. Controle 120.8, transponder 5450. Deslocado para Aracaju, 190, Pucajamo, depois direto, 5450, transponder 208. É o controle, da 3520. 3520, correto, reporte pronto. Poderá. Oi, Salvador, boa noite, Papa Tango Romeu, Tchau, Alex Ray. Alex Ray, boa noite, vai pousar na 17? Afirmativo. Reporte na final da pista 17, ajuste no 0 no meia. Reportará na final, ajuste no 0 no meia. Torre, Romeu Charlie X-Ray, na final da 17, baixado e travado. Charlie X-Ray, pode autorizar na 17, o vento 120 graus, meia dúzia de nós. Pode autorizar, ciente, Charlie X-Ray. Coordenação e cópia, informação Foxtrot.